O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou. Seu pai se entregando à morte. Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira. Vitoriosa sou, pois ele se fez maldição por mim, por mim, por mim, o filho.